Tá, prova suave, quantos vão para no site? Está presente para o TEC final da Natal, tinha sorte curta final. Quarta na curta, fila Rondon. Aqui é a Cogilhete, com quem você foi levado? Travando o DMA, pelo Romeo Alves. Pelo Romeo Alves, tem todas as autoridades. Estão. O meu site, Santo, 280 graus, 3 horas. Pelo Romeo, pouso no site, pelo Romeo Alves. Frequência de leste, que existe uma letra de nova autoridade para caixa frequência para corredor São Bovão e Repouso. Voo 2104, Campo à Vista. O 2104 complexo, me torre 1 no 8, 95, bom pouso. 295, 10 já. Salvador, bom dia, voo 2104. Bom dia, Gol 2104, continua a processar. Agora é a autorização de pouso. Aguardando. Costa no solo 08, prossegue parte 5, chuta na troca feliz. Prisão 04, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 280 graus com 3 nós. 7, reforma no 0, volta 0104. Estacionamento 1233, 1234. Tá, 3125 autorizado, 02 no táxi. 04, chamo sala 02, libera a direita 121, decimal 9. 209, do ar. Salvador 2104 da Gol, entrou. Gol 2104, autorizado Alfa. Alfa 3, Juliette. Entendeu, autorizado Alfa Juliette 2104. Alfa reporta antes da Juliette 2104. Patará, Alfa Juliette. Porta 3125N, se é o que tiver. Agora sim. Agilizando. 2104, táxi lento, mantém antes da Juliette. Lento, táxi, mantém antes da Juliette, 2104. 3125, inicia o pushback, agilizando manobras. Agilizando. Salvador, passarinho 2223. O meu 755 é sendo identificação, deixa 4 mil pés via chegada Bonfim, ajustado no 05. Após Bonfim, vou indo para o outro Serra Vito 368 para evitar receita. Após Bonfim, Serra Vito 368, para o GPS, está aberto, Bonfim. Ainda Arbor Electro, decola da 10 da direita, aciona 5516 após a decolagem. 120 decimal 80, destino é Vitória da Conquista. Cliente Vitória da Conquista, frequência 12028, na série de 2223. Protegimento quadro, chama pronto, puxa o sinal. Solo azul 5003 na posição 1 para prosseguir o acionamento. Gente, agora Quarto ângulo 5003. Stan 3125, Campinas, 3 horas e 10, 17, meia bota. 176 a bordo, 3 e 10 e alternativo? Campinas, já. 3125, autorizado Índia, ponto esperado no 0, estou em Salvador no 8, décimo 95, ajuste no 0, no 5. Relativo, ponto espera, 18195, tá, 3, 125. Agora no balizador, né? Bom dia, 3125, ponto esperado no 0 da ponta. 3125, bom dia, 3 UBVL, decolar, pistão 0, Zeta Campo. Livre decolagem, 3125. Previsão para o pistão 5003. Autorizado 5003. Estava só aguardando a aeronave caso da voo parqueando 04. Autorizado 5003. 755 para a Vitória, Jaraguá, vou direto para a Vico 368. Devan, agora 2 milhas para a posição bom, que vão direto para o Vico 368, vou voltar aqui, terceiro quadro. Número 755, vou autorizar o texto a 2.510, ajustado 1.095. 2.515. Marcelo Salvador, muito bom dia, TAN 3125 da El Leda Irumi, 1.200 na sua escola. TAN 3125, contato a onda colagem, suba nível de voo 3.60, via saída da El, toque seu código para 5511. Ok, 5511, tá, 3125, pode voar, Irumi? Agora com relação ao centro, foi inicialmente lenta após 2000. Que é após 2000, brasileira, tá, 3125. Papai Romeu Golf, uniforme Yankee, sem identificação, vista 4 mil pés, via chegada a Golf. Após o Golf, foi para o outro serviço 368, para evitar área restrita ao gerador. Na prova serviço 366, autorizado a RNAV, reporte passando serviço 366, visual capítulo. Prova 366, formará estabilizada, está no voo 755. Obrigado. Azul 5003, bom dia, autorizo para alinhar a decolar pista 0, Santa Cama. A linha decola pista 0, 5003. 3125, chame Recife, 125 decima 1. 251, obrigado, Preto. Uno 755, chame Torre 1, 18 decima 95. 255, pode ir, obrigado. Na escuta do Mike X-Ray Lima. Prossiga. Bom dia, senhor. Só você tem uma autorização de reporte da área remota 13 para o finger de número 7, pátio 1. No 755 da Gol, tem pouso autorizado, pista 0, vento calmo. 755, livre pouso, pista 10. Obrigado. Tá feito, obrigado. Autorizado, se abra um no Foxtrot, via peso 17, restante conforme nota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Puca, já Maracaju, decola da 10, curva esquerda, código 5524, controle Salvador, 120, decimal 20. 5 0, rota do plano, Puca, Maracaju, 524, atrapalha, 270, controle Azul, 2704. Bom dia, Papa Juliette Vitor. Prossigo. Bom dia, senhor. Papa Juliette Vitor, para o parte 3, para o remoto para o 21, para o principal. Gente, confirmando, está no parte 3, que é para o gate 3 do parte principal. Estou no parte 3 e o destino é gate 1 do parte principal. Gente, autorizado de início e reporte para ingresso no parte principal. Papai Juliette Vitor. Ok, Papai Juliette Vitor chamará para ingresso no parte principal, obrigado. Isso no zero no céu. Para ver o gol, se uniforme. Parte 3, posição 2, Rodel. Papai Juliette Vitor, não escuta? Não, não escuta. Mantenha a posição. Ativo, Papai Juliette Vitor. Passarela 2223 autorizado para o estacionamento parte 3 Xantax. Gente, prospecto 3, o trabalho está 2223. Solo com 755. 755 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, posição 5, 755. Papa Romeo Golf Uniforme Yankee na presença vai encerrar a visita 366, autorizado o procedimento da remagem. Da presente, olhamos a visita 366, passageiro estabilizado. Ligou, Papa Romeo Golf Uniforme Yankee. Salvador 5003 poderia voar Monte do Vale Presente? Azul 5003, como centro Recife, 125.1, ao TN 123.8, solicite a proa de Monte do Vale. Ok, agora 251.23, obrigado. Informando o término do reboque ponto 7. Obrigado, bom dia. Net, bom dia. Solo Salvador, passageiro 2223, com 58 a bordo, autonomia de 6 horas e 9 minutos, pronto para o destaque. Principal India e Alfa, ponte 010, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 5615. Então, foi, bom dia. Táxi via India, Alfa até o ponto 0 da 10, após 18, decimal 95, 2213. Papa Romeo Golf Uniforme Yankee, completo procedimento RNAV, Tiume Torre 118, decimal 95. Papa Romeo Golf Uniforme Yankee, estabilizado, essa é a laboratória 118.95, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo Golf Uniforme Yankee, estabilizado RNAV, pistão 0. Que autorizado o pouso, pista 1-0, vento é calmo. Pouso autorizado, pouso uniforme A. Isso, o passageiro que entrou a encaminhada, quanto que chamou? Eu tô livre, o Pajete Vitor, reporte para ingresso no pátio principal. Chamará para ingresso para o principal, para o... Mantenha a posição, passando do 223. Mantenha a posição, 223. 0069, we have a confirmation echo, request 86, we have confirmation. Hold to 069, I read copy Fortaleza flight level 370. Okay, go ahead please. Hold to 069, clear to Fortaleza Sierra Bravo Fox Zulu, flight level 370 by Upper Zulu 1R until Bangu. Bravo Alpha November Golf Uniform, Alpha direct to Abuku, Alpha Bravo Uniform Charlie Uniform, then after direct to Fortaleza. Departure from runway 10 after departure, left turn, Momo departure, with Frotti transition, Fox Romeo Oscar Tango India transition, scope code 5534 and control departure frequency 119 at point, correction 120.80 control departure. Observe flight number 370 final. To Fortaleza, take off runway 10, turn left, departure Momo, and the Fox Romeo Oscar Tango India transition via flight Frankfurt, Abezulu 19, and then Bravo Alpha November Golf Uniform, then Alpha Bravo Uniform Charlie Uniform, then flight direct to Fortaleza. Skok 5534 and departure 120.8 as go to 069. That's correct, go to 069. Confirm your gate. We park your gate 4. Watch direct, push and start, go to 069. Call back. Push back, assignment code 649, function 8. 0649, chama taxi. 0-1, chama taxi, chama taxi. Esse direito, chamou 219, chama. 219, FAMEC. De Vitor, confirme o portão vai prosseguir para o portão 01. Afirmativo, gate 01. Prezado ingresso, reporte ao término do reboque, rapaz, direto de Vitor, agilizando. 2223. Bom dia, Papa Romeo Golf FAMEC de Ronaldo. Bom dia, pessoal, meu grupo de Palme Yankee, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, sou Juliette. Fortaleza 2223, decola os 43, controle 120, decimal 8. 120.8, Fortaleza 2223, bom dia. 02 no setor, aguarde autorização, previsão de mais 2 minutos às 2704. 2 minutos às 2704. Controle Salvador, Fortaleza 2223, bom dia. Fortaleza 223, bom dia, contato radar, botaria no 180 sem restrição, após 2 mil pés autorizados por excelência. 18 mil pés sem restrições, passaria no 2223. Informe Yankee, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, informe Yankee. Alagoas, Papa Juliette e Rita, finalizando o reporte para o gate de número 1. Muito obrigado e um bom dia, senhor. Alagoas, Juliette Victor, bom dia. Para o táxi Gol 649, estamos com 72 após 72. 3 horas de autonomia, alterando Aracaju. Parte principal, Índia e Alfa, ponto esperando 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, bom, vai, bom dia. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera, torre 095, bom, meia, à noite. Portão 9 está livre, chama o táxi. Ah, já no portão 9, táxi, 2304. Nossa, pode estar a ponto Gol 1, 649. Gol 649 autorizado, a linha decolar 10, vento 020 graus 3, né? A linha decolar 10, Gol 649. Controle, passarelo 2223. Passarelo 2223. Autoriza ProJet destino, passarelo 2223. Para 2223, aguarda para a noção. Ciente do seu aguardo, 2223. Índia e Alfa, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 15. Bom voo, bom dia, azul 2704. Pátio Alfa Índia, ponto espera 1895, azul 2704. Gol 649, decola aos 49, controle 120, deixa 8. 208, minha passada, obrigado. Gol no 649, cruza 1500 e 600 a sua escuta. 649, bom dia, contato radar, eu botaria o nível 360, após 2000, país autorizado direto Leda. 360, faz 2000, Leda, gol no 649, solicita 320 como nível final. Radar de coordenação, gol no 649. Guarda no 649. Romeu Mike, Eco Juliette, bom dia para filha. Oi, Salvador, bom dia, eu dou 704, passo ponto para a Dona Zé e pronto. 704 autorizado, alinhar, decolar, pistão zero, vento 030 graus, 3 nós. Alinha, decola, Dona Zé, eu dou 2704. Eu no 649, autorizado nível final 320, direto Porto Seguro. 320, direto Porto Seguro, 649. Passaram do 2223, aguardo para voar direto à Vitória da Conquista, 2 do Prato, muita aproximação pelo setor sudoeste. Quente, no seu aguardo, para voar para direto. Passarei do 2223. Rolando 485, bom dia, autorizado durante Serra Vista 366, deixa para o nível 050. Controle, bom dia, até logo. Jesus, decolou 53, controle 208. Obrigado. Autorizado direto Conquista, passarelo 2223. Obrigado. Bom dia, controle azul 2704, passando 2410. 2704, bom dia, contato radar, contato nível 350, sai da pista. 350, Mapuca, 2704. Olá, 312, bom dia, autorizado durante a vista 366, desça para o nível 060. Possível 4330, Recife aprovado, nível 330, via Pêndulo 17, Eclodão 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5540, controle 120, decimal 8. Paciente da 3830, aprovado Recife 330, vai na Pêndulo 17, decolamos pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle 1208, nosso transponder 5540. Correção 330, chame pronto, pushback Sander. Chama aí. 3304, bom dia, autorizado direto Serra Vista 368, vista para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Boa, direto Serra Vista 368, 4000 pés, confio em dizer. Afirmo. 3304. Qual a possibilidade do 3307 para o 3304? 3304, inicialmente mantém o serviço 368 para evitar a restrita de Aratu. Ah, afirmativo, 9485, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento R9, pistão no 0. 2500, no 0 no 5, 3304, número 3 na aproximação, inicie redução de velocidade 2509. 259, 3304. Papai Romeu Mike, Eco Juliette, da presença autorizado direto de Asa. Azul 2704, solicitando Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, alternando. Obrigado, bom dia. Livezan 3230, pushback e adicionamento no portão 5. Livezan 3230, chame táxi. Dá uma olhada. Zero 069, and change your departure to Borba departure. Just Borba departure. Okay, you change for departure Borba 2069. Direct to taxi, go to 069. Borba departure, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alpha. Eu dou sinal zero. Esquiva, vou prosseguir. 2-0, com passareiro 2-2-2-3. Senhor, novamente a Lima, aprovado no meu pé, decolou dono zero, dono 7, corrigindo. Curva direita, corredor axé, após caixa pregos. Aciona o padrão 0162, controle 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95. Para o táxi, chama torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tá bom, vai, bom dia. Autorizado, acionar e táxi, chama para ingresso do 7, meu nome é 312, deixa para 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado para o procedimento R9, pista no 0. Ok, desce 2510, no 0, 1 no 5, nível R9, 63, no 5. To 069, we have a 167 turnover, 3 hours 45 minutes, alternator Sierra Bravo, Sierra Lima. 069, by the right taxi India and Alpha to holding point 110, they are called tower 118.95, continue to 1015, have a nice day. ACL Capitete via right side India and Alpha. Tower 118.95, make call of the day. Salvador, bom dia, Europa 083. Bom dia, Europa 083, formation Echo, go ahead. Yes, we are clear to swap the engine to destination Santiago de Chile. Information on the Echo, Airbus 3200, stand number 11. American. Correction Europa 083, stand by 1 minute, copy. Stand by Europa 083. Stand by, confirme por quantas milhas? Acredito que a projeção radar é mais 5 milhas. Na tarde, você revisa 3,6. Pode voar 3,6. Curso? Eu. Fazer bem, abraço. É 3304, complexo de sem velocidade 2109. 2109, reduzindo 103304. Go to 199, reduce speed 2409. Reduce speed 2409, go to 19. Vitorino e Juliette, Pedro Lorenzo aprovado no meu pé, se decola da 197, curva direita, saída corredor axé, após caixa pregos, aciona o padrão 016120, controle 118. 120 decimal 8, controle, torre 1 no 8 decimal 95.